Mike, é Zulu? Sim, tirando base, cruzará na canal, Zulu. Esquerda, proa 280, limite será a radial 300 de Salvador. Proa 7, o vento 180 graus, 079. Sim, chega de pouso 7, isso. Chama 226, tráfego 10 horas, 18 milhas, como whisk, mantendo o nível de 100, Charlie 208. 7 do tráfego, está livre pouso, pista 10, passarela 2230. Confirmando que pouso parado, capiceiro 17, Mike é Zulu. Passando 155-0060, é 238 da companhia. 154, dessa via para 2010, autorizado final do procedimento ILS-XU, informe estabilizado. Via até 2010, 3154, de trás, se possível, vou te estender mais o telefone, para ter o contrato na final 10. Agora? Grande quantidade de pássaros aqui no... descarte do viaduto aqui, eu vou te dizer. Sente. Na 2-2-1, informe razão de descida. Eu chamei na 3-2-6, na escuta. 2-1-5-0. Frequência livre, estacionar. 250 mais. Desce, deixa na minha coisa. Fazendo 2230, solo 20, libera direito. Chama o conservador no 21, decimal 9. Para a direita, 219, 223. Linha 3-2000, rotulação para o sequenciamento, curva esquerda, curva 355. O limite será a radial 245 de Salvador. Curva para 355. Esquerda para 355. Via 355, chegada 320, mantém uma segunda. Afirma. 7-7-5, chegada 320. Na comando November Asco Risco, curva esquerda para 250. O limite será o que demarcou no 00 de cima. Esquerda 250, confirma o limite. Que demarcou no 00 de cima. 100-5, é grave. Para 3326, deixa para o nível de voo 110. 110, Flávia, 3. Satango, Oscar, Golfo Uniforme, 62 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Serviço de informação alerta, monitor frequência do centro 120, decimal 80. Não é tráfego de conhecimento desse controle na rota. Confirma. 288, confirmando Oscar, Golfo Uniforme. Esquerda para 220, limite permanece. Esquerda 220, limite permanece, não é braço. Zona 54, chama o torno, no número 3195. Obrigado. Xanã 326, 40 milhas, sudoeste de Salvador, assuma a navegação na praia de Bomédia. É a praia Bomédia, Xanã 326. Xanã 6226, desça para nível de voo 050, reduza para 220 mais. Mantenha por 025, o limite é o que ele marca no 00 de cima. 025, ele vai ficar com 1 no 0 de cima já na 326. Paulo, meu November Oscar Whisky, para o localizador, com a esquerda, para o 155, nome solidizado, espera 2010, transação a pessoa, na cidade sexual. Esquerda, 155, informe estabilizada, X-Ray, o número 6. Para 3,6 deixa para 4 mil pés. 4 mil pés. O chamado é 3,6 deixa para 3 mil pés. 3 Meu nome é Novembro das Coisas, confirmo que a já faz o meu procedimento. Vai tocar no solo, a pauta cancela para a minha FR, prossegue visual para 1-7. Então, qual que é a net 9-0, após prossegue visual para 1-7. Circuito de bola. Chegando a 326, intencionalmente vai ultrapassar o curso localizador, novo limite, radial 295 de Salvador. Chegando a 326, intencionalmente vai ultrapassar o curso localizador, novo limite, radial 295 de Salvador. Seus confirmos estabilizados? Lembra que você chama todo o Salvador, 1-8, decimal 9-5. 1-1-1-8, decimal 9-5, lembra que você. Salvador, tá bom, eu não lembro as coisas, estabilizado, né, ele é Salvador. Romeu, novembro às 3, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste 1-0-7. 1-0-7, mantendo a aproximação, vai ter a instrução de pouso, novembro às 3. Chama 226 para o localizador, correr direita para 120, ponto estabilizado. Deixa para 2 mil pés. 2 mil pés, vamos estabilizar minha 226. Confirma intenções? Troca e arremete, após a arremetida, segue visual para 1-7. Novembro Aço Whisky. Autorizado o toque e arremetida pistola 0, vento 180 graus 079. Autorizado o toque e arremetida Novembro Aço Whisky, cabeceira 1-0. Novembro Aço Whisky, após a arremetida, reporte o cancelamento das regras. Pode emitir o reporte de cancelamento da RFR, não é para as FIIs. 964, a sua identificação dessa vez chegada por meio de ônibus 050. No, Suíça, decolagem 190, solicita cancelamento de FR. Número 6 que eu vou ir até o controlador 33, curva esquerda, ingresso perto do vento da pista 10 e aguarde autorização para girar base para ponto pista 17. Gente, esquerda perto do vento da pista 10, aguardando para girar base para pista 17, novembro da Suíça. Sua passeia, mantém o 04C, primeiro jogo visual, aguarde coordenação. Na perna do vento, pistola 0, tem interferência. Atenção ao contato, tem depois, né, 226. Novembro da Suíça, após o pouso, prossegue para a bata? Afirmativo, após o pouso, bate da bata. Frente. É 632.000 estabilizado. 632.000, chama o treino no meio do sistema. O vento não fica. Pela 0 50 com o Lander 4. O 964, confirma o treino quantas vezes? 050 é a proa, 060 é a quinta. E sábado, chama 63, 26 estabilizado. Chama 326, aproximação, aguarde pista livre, hoje o chão de metro 1017. Aguardando no meio 17, eu chamo. Basquete, quando foi agilizar a base para pouso 17? Afirmativo, quando foi escobar a 17. 3 é código imediato, autorizado. Fecha 3193, ali mantém capoeira 10. Ali mantém 10, capoeira 10. Autorizado, pouso, pistão 7, o vento 0,099. Autorizado, pouso, pistão 7, novembro da Suíça. Xenia 326, informação de tráfego, um Papa 28 Alfa, realizando pouso, a pista auxiliar pistão 7, sem interferência. Sim, Xenia 326. Xenia 226, solo aos 36, libere primeira direita, chame o solo Salvador no 21, decimal 9. Zona 93, o vento 120 graus, 099, autorizado decolagem pista 10. Isso é claro, não é certo, não é certo. Não lembra as coisas, só 37, realista deck track, repete pista livre na Romeu. Sério, eu vou usar o 964. Uniforme, papai uniforme do Ufa Passé, confirme os dois da fora de chão. Sente, mantenha os dois da fora de chão e o Ufa Passé. Autorizado por Xenia 326. Pista 3193. Colou ao 38. Chama o controle de salvador 20, por sinal 8. Boa tarde. Eu Vitória Galeão. Nada 559. ETV 93, Antônio Agasso, da Rua Seleção 1, na Seleção Morte, né? Seleção 3, 60. Seleção 360. Seleção 3, 193. Seleção 3, Seleção 1, na Seleção Morte, né? Marque Oscar, confirmando. Seleção 93, no Galeão. Estão ativos, deixa no Galeão, na Seleção 3. Estão voando a transição Tóquio, Delta Oscar, Kilo, Lima Uniforme. Estão voando Tóquio, Delta Oscar, Kilo Uniforme, Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme, Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme, Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme. Tóquio, Lima Uniforme. Na 6315, autorizado de decolagem, espuma 0, vento 1, 0 graus, 089. frente ao seu Recife, frequência 95, décima 1. Recife, 95, 1, tá? 3. 1, 9, 3. Muito obrigado, boa tarde. Após o Boeing da Gol na curta sinopse com 0, autorizado, ganhe e mantenha. Após o Decolagem 0, para o local de pouso de Alfa Tan, para direto. GM 321, decolou 51, chama o controle Salvador no 20 do final 8. 208, boa tarde. Controle Xanar 6321, decolou para a série, boa tarde. GM 321, contato a dana decolagem, sua via Cesar, volume transcendente, no 21-30. 390, está com referência cruzada, é 03 na prova mais à frente. Via, chamei minha 3221. Via? Chamei 2231, subo mantém o nível 180, sem restrições. Sobe e mantém sem restrições, nível 180, passarei 2231. T462, contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, voo em posição BOMED, intercepta a chegada BOMED 1, vista para nível de voo 060. Mantenha eu do axé, sentido contrário, na parte visual do canal de Itaguaí. Desde Cupuaçu, Sul, Charlie é pra trás. Canal de Cupuaçu vai reportar. Tá falando de Elefantano? Elefantano, chame o Salvador, frequência 98 do sinal 95. Na presença, está autorizado a cruzar a final da 1-0. Vai reportar na curta final da 1-7, o Serra Fatão. Andamos o 4065, quantidade 1-0. Agora tem 065, autorizado a alinhar e decolar, que está no 0, dentro 1-8-0 graus, 0-9-9. Alinhar e decolar, 4065. Alexandre Santoro, taxi. Após a TAP autorizado de chão. Após a TAP autorizado de chão, passagem 2231. Para 3 no 3, 8, 8, 8, 9, 0, 9, 7. Alfa, acho que eu mantenho o Romeu. Utilizando o sinal do apoio azul 442. Azul 442, show to, em número 3195. 3195, 442, obrigado, rapaz. A 3194, desça para 2103, autorizar o sinal pelo segmento de elétrico que foi em forma estabilizada. Agora para 2 processos, autorizado em elétrico, vem, portador estabilizado, 6304. Controle Azul 4095, pode sair do Zamote, agora presente? Azul 4065, coordena com o centro agora, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 238, alternado isso? 123, decimal 8. Ok, 251, 238, boa tarde, Azul 4065. Mantenha a posição. 1-0-9-4-0-9, direita, instrução 1, 2-1-9. Direita, 2-1-9, obrigado, boa tarde. 1-0-9-4. Sabatango, Vitor Filho Delta, informa que após a decolagem, ele é muito proa até 2000 pés, a fim de livrar tráfego nacional 1-0. Aguarde a autorização para a decolagem. Milhas, mantendo 1-3-0 mais de ground, reduza para 1-7-0 mais. Essa redução, processo 70, prazo no Eu vou pôr uma novela, viu, 4492. Complete redução para a velocidade de aproximação. Chame estabilizado. Completando a redução para a aproximação, mas eu não vai. Sim, Retorquilo 10, decolado, alto no 2, mantenha pelo outro 2, no 7, no controle elevador 120, decimal 8. Da frota 2000, Vitor Colorado, decimal 4208. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papatango Vitor Colorado. Batendo o Vitor aqui no evento, contato radar na decolagem, mantém meta de decolagem entre 2.10 até a esquerda para o Edmundo. Luz de voo 1.07. Você faz 2.000 para o Edmundo, o Vitor aqui no Delta, só para você livrar a restrição, a 3.000? Tudo é a restrição, Vitor aqui no Delta. Graças, Vitor aqui no Delta. Você acha que ele vai se produzir com a Lange? Sua parte ali, mantém pistão zero. Ali, mantém zero, boa noite, espaço. Solo 1, 5, 3, direita. Time Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Autorizando a pistola 0, vento 180 graus, 08 nós. Já boa noite. Já vou fazer a decolagem autorizada, pistola 7, vento 180 graus, 08 nós. Ingresso para o 7. 184, recolado, sendo 7, controle Salvador, 1-0-19-8. Boa tarde, 1-8-4. 1-8-4, contato com a DAR, uma via, é da PUCA, transmissão Caju, nível de voo 2-3-0. Cajaju 230, 834.